Atenção, passageiros do voo retrô. Embarque rumo à viagem no tempo com o Príncipe Negro Retrô. E aí, Marcarina? Quem é filho de Deus, levanta essa mãozinha pra mim aí! Retrô! Bora começar! Se você for não esqueça da esteira do chapéu. E de eu só. Pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. Lá vem o Reginaldo Ross. Quando você não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Carena. Como tem moça, será que hoje tem aqui? E a velha Olinda, que coisa mais linda. Como tem moça, como tem moça. Olha o retrô! Quando você for até Recife, não esqueça. Na paradinha, bora. São na terra um pedaço. Na paradinha. Do céu. 3, 2. Arrepia, DJ Edelson. Manda ver. É mentira que acabou o encanto que você exercia sobre mim. Eu era mesmo um escravo teu, mas eu lutava e pedia a Deus. O parceiro Big Big tá com a gente, veio lá de Belém, curtiu o Príncipe, hoje o Margarena. É de toda a galera. Obrigado, Big Big. Desse amor. Obrigado também a todos vocês que realmente fazem parte desse sucesso maravilhoso do Príncipe aqui hoje, pela primeira vez de Margarena. Obrigado. Tanto, obrigado, Paulo Cunha! Eu nem notava que os meus grilhões. Meu amigo Boca tá com a gente. Eram cordéis daqueles dos fantoches. Edielson. Edielson. Que em tuas mãos estava a minha sorte. A vida, a morte e o meu coração. Ai, coração. Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho eu mesmo traço, quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Eu sinto falta da tua prisão. Vamos dançar, Marcarina! Mamãe. Luiz Brega e Cia aqui com a gente. Gilmar Careta, nada, valeu. Curtindo o Retrô. Seja bem-vindo. Ah, que bom se eu encontrasse alguém que só falasse de amor, amor, amor, amor. Alguém que só me desse amor, amor, amor, amor. Dá-lhe de seria bom demais, pois eu teria a paz que tem o amor. Meu amigo Júnior, o Felipe aqui com a gente, curtindo o Retrô também. Obrigado, meu irmão. Reginaldo! Meu parceiro Bené, aqui com a gente, curtindo o Príncipe pelo Bené. Seja bem-vindo. Ah, que bom se eu encontrasse Príncipe Negro. Alguém que só falasse de amor, amor, amor, amor. Ah, que bom se eu tivesse alguém que só me desse amor, amor, amor, amor. E as musas do Príncipe estão com a gente. Alô, as musas! Pois eu teria a paz que tem o amor. Não, não, não. Não se esqueça. E um mundo bem melhor teria ao meu redor. Novamente vou embora. Vem, mas ouça bem o que eu. E quem é sincero aí? Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais. Edielson. O Edielson chegou. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto mais, eu te amo. O Pelado e a Lurdinha, lá no Guamá, aqui com a gente. Obrigado, Pelado! E o comandante Pepe com a gente, o Edson, a Joelma, Davi, os Cabanos, estão com a gente. Obrigado. Dali Retrô! Todos dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. Eu sou playboy, não dá em nada. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Que eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. Eu só penso em minha vaidade. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto. Vão dizer

esqueci. Ontem não ouvi aquela nossa canção. Um abraço especial aos patrões e às patroas aqui com a gente. Nosso amigo Eliel, Luciane, o Renan também, a Luana. E a Luanda, beijo pra vocês, toda a galera, os patrões e as patroas do Retrô. Eu confesso, não esqueci. E a Gabriele, estou com a gente. Já estou cansado de esperar amor, compreensão, carinho. Quero alguém que tenha o coração que seja como o meu, sozinho. Quem eu ame, que não me deixe triste, que tenha muito amor pra dar, que me dê muita força e me ofereça o colo na hora de dormir. Meu amigo Paulo Cunha, me passando aqui o Gelson. Hoje o príncipe toca até 4 da manhã, meu irmão. Então tá aí, galera. Hoje o retrô até 4 da manhã. Já estou cansado de chorar. Bora, Bené! De tanto caminhar sozinho. Nossa amiga Lene, a Jenny vem com a gente, a Sheila também. As meninas aqui na frente do retrô. Um beijo, amor. Quero me entregar todinho. Olha meu parceiro Boca. Alguém a quem eu ame, que não me deixe triste, que tenha muito amor pra dar, meu amigo Machado e Anelma, a equipe quebra-mesa aqui do ladinho. Na hora de dormir. Edilson e Edielson. Já estou cansado de chorar, de tanto caminhar sozinho. Quero alguém que queira o meu amor. Prometo me entregar todinho. Alguém a quem eu ame, que não me deixe triste, que tenha muito amor pra dar, que me dê muita força e me ofereça o colo até na hora, na hora de dormir, na hora de. Meu amigo Ney, saudade. O cadeirante da saudade daqui com a gente. Galera dos signos. Obrigado, Ney. E deixa o desejo. O casal Gerson Mixi, da Pratinha e a Neia, tá com a gente no Retrô. Valeu. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, entregar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca, faz bem. O nosso grande amigo Barbudo, aqui com a gente curtindo o Retrô. Obrigado, Barbudo. Um abraço dos irmãos Cedinho, seu Gelson e do Rebelde. O Wesley e a Ariane aqui com a gente. Príncipe Negro Retrô. E hoje, domingo, tem Príncipe Cineral na Via Show. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Atenção, príncipes e princesas da saudade. Louca, beijar tua boca faz bem. Retro. Eita, Retro. Que culpa tenho eu de ser tão triste? Príncipe assim, Negro. Sem ninguém pra me amar. Já passou, a chuva terminou e nosso amor se acabou. Alô, equipe Pulso! O Vanderlei tá com a gente. De hoje em diante, seu amor não vou querer. Não larga que você vai dar um passeio agora, senhor. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida, fica, por favor. És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti. Quem sabe canta? Quem sabe canta aí? Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim. Eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim tudo a você quando não tinhas nada. Levaram tudo. Foi a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. O DJ que coloca a galera pra dançar, DJ Edielson, é adrenalina total. Agora você é retrô. E tudo ficou tão claro quando eu percebi. Bora, Lene, vai! Que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Sei, tudo vai passar e eu vou te esquecer. Bora, barbudo! Vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. Agora você é retrô, então vem dançar! A lua inteira agora é o manto negro, o fim das vozes no meu radio. São quatro ciclos no escuro deserto. Nosso amigo Tadeu Arte aqui com a gente, da família Tião Arte, está aqui com a gente. Obrigado, Tadeu! Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro no céu. Tem alguém do clube do Rema aqui hoje? Sempre está lá e vê ele voltar. Quem é do Paissandu aí? Mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas luzes. Desde que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. O som, o som, o som, o som é o som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. Os brothers Ed, eu sou Ed, o som vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. DJ Edilson e Edielson vão tocar seu coração. Bora! Sinta esse amor, vem balançar o som que encanta. Galera do Judas aqui com a gente, lá do Pinambás. Vai começar, Príncipe Negro vai tocar. Uma canção que falava de amor e paixão. Oh, oh, oh. Sem perceber meu coração dispara. A canção que tocava lembrava nós dois. Eu escutei uma canção que falava de amor e paixão. Oh, oh, oh. Sem perceber meu coração dispara. A canção que tocava lembrava nós dois. Pop som tocar no coração. Quero ouvir falar do meu amor quando eu escuto essa canção. Toca no fundo do meu coração. Pra gente relembrar, senhor! Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso amor Edilson e Edielson. Edilson, toca aí que eu quero ouvir nossa canção de amor. Tudo que pensei pra nós. Essa canção de amor. Quem é? Quem é? Despintados de margarina aqui com a gente. Aí é o gão, meu irmão. É prato cheio. Quem sabe vai cantar bem alto agora. Você brincou com os meus sentimentos. Só quem é de margarina. Quem é do Paissandu, quem é do Leão também. Canta bem alto aí. Você me perdeu. Eu vou baixar e eu quero ouvir. Vocês? Não vou mais. Minha amiga Ana, aqui com a gente, curtindo o Retrô, Ana! Aí você vai saber. Ela canta assim, ó. Me perdeu um grande amor. Volta pra dançar! Joga a mão pra cima! Vai! Vai! Vai! Vai! Tá! Emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Solte a emoção e vê se levar. Bora, Lene, vai pra cima hoje aí, mulher. Alô, Jennifer, e a Sheila com a gente. A era pra Belém não parar. Só quero te ver feliz. Não vem esse papo sentimental. O som é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar. Meu amigo Júnior, DJ Júnior na área. Galera do Liberal arrebentando. Para sempre. Égua do som. Essa aqui o Boca vai lembrar agora. Alô, Boca! DJ Félix com a gente também. O DJ que arrebenta no Liberal. Alô, Félix! Um abraço do... Edielson. Edielson. Edielson. Alô, garçom, chega junto aqui rapidinho, garçom. Aqui no lado direito. Negro. Hand it to you, and you lead us straight. E o nosso amigo Júnior. E a sua primeira dama com a gente, parte curtindo o retrô. A Montange. E a primeira dama Thaís com a gente curtindo também. E o Gabriel, Playboy. E a primeira dama Tayane, lá no cafezal. Mas pólvora no retrô. Echarme mientras te mueres por dentro. Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme. Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte. Dale, si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando. Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande. Te extraño. Y a pesar que transcurrió tanto tiempo, aún guardo tu retrato. ¿Dónde eres tú? Ahorita la ilusión me pregunto a cada instante. Y sé que yo fallé, pero tu y tu actitud me impiden recuperarte. Llegas a sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas. Conmigo no podrás. Además, tú todavía me amas. No importa quién te aleje. Essa é pra viajar, meu irmão. Bora, Gilentão! E a DJ Edielson, uma, manda ver. Sou louca por ti. Meu desejo é você. Nunca te esqueci. Não adianta mentir, enganar o coração. Por mais que eu quisesse, você é a minha paixão. DJ Edilson de Elson, tocando pra nós no furacão do som. Meu primeiro amor, hoje eu vou curtir. Ciclone toca pra mim no furacão do som. DJ Edilson de Elson, são os melhores DJs. Edilson e Edielson. Quero mais. A emoção, a flor da pele. O Adriano Mix com a gente. O Léo da chave do Léo Som. Aqui com o Chino Retro, obrigado. Te rasga, meu irmão! Ooh. Imagem! Aqui no Retrô. Será que assim pode perceber que eu tô ligado em você? Essa canção pra me declarar, dançar contigo e o Itamaraty. Pra relembrar! Tá de retrô. Cenário de aparelhagem no bar. Príncipe Negro Retrô. Depois dele, nada mais será como antes.